Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje, apenas às 19h50, devido à duração extra do programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje vamos iniciar uma nova sequência de programas. Vamos trazer aqui... Eu já te explico. Ora bem, nós hoje, aliás, ao longo deste mais ou menos ano e meio de programa, ainda não chegamos a tanto, mas estamos perto, falamos de vários festivais, falamos da Eurovisão na sua gênese, falamos de várias músicas que fizeram sucesso, trouxemos versões ao vivo, noutras línguas, enfim, mas nunca falamos de um festival em concreto. Ora, alguns deles ficaram para a história, como por exemplo o de 1974, o festival e o motivo pelo qual o festival ficou na história. Ora, foi quando os ABBA participaram com o What's It Do e que venceram esse mesmo festival representando a Suécia. A Suécia que conhecia então um grupo que ficaria para a história no mundo da música, precisamente os ABBA. Anna, Björn, Benny e Frida. Ora, aliás, peço desculpa, Aneta, e não Anna, ela era Anna Frida, mas era mais conhecida como Frida do que como Anna. Já Aneta Fruitskog era mesmo Aneta, que era assim que era conhecida. Portanto, Aneta, Björn, Benny e Frida. Ora, quatro nomes que compuseram esta banda, que começou no ano de 1970, ainda que não com este nome, e acabou depois no ano de 1982. Tiveram uma última aparição no ano de 1986, quando cantaram pela última vez ao vivo. Ora bem, mas nós hoje não vamos falar sobre os ABBA, mas sim sobre o festival de 1974. O festival ficou para a história por dois motivos. O primeiro, como já disse, pela vitória dos ABBA, que acabariam por se tornar um sucesso mundial e imortal no mundo da música. Também no ano de 1974, Portugal fazia-se representar com uma música que nem mais nem menos foi o princípio da Revolução do 25 de Abril. Paulo de Carvalho, que não vamos escutar hoje, trouxe na altura o Depois do Adeus, um tema que, claro está, ficou numa posição muito abaixo daquilo que poderíamos esperar, mas, enfim, na altura era surpresa, hoje já não é. De todas formas, a música de Paulo de Carvalho foi também, então, um motivo que fez esta Eurovisão ficar para a história. Este festival em concreto, o de 1984, que era nem mais nem menos do que o 19º Festival Eurovisão da Canção. Pois hoje, neste programa, vamos recordar algumas músicas que compuseram este programa. Desde logo, vamos começar com a Finlândia, um tema que dá pelo nome de Keep Me Warm, a música de Carita Armstrong. Representou então a Finlândia no ano de 1974, cantando este Keep Me Warm. Ora, vamos então ficar com esta música, que representa então a Finlândia. Depois vamos ficar com um nome bem conhecido de todos nós, que representou o Reino Unido também nesse ano. Olivia Newton-John. A tema chama-se Long Live Love. Ora, duas músicas que vão então abrir a edição de hoje do programa Histórias da Eurovisão. Programa que daqui a duas semanas irá ter uma pequena pausa, devido ao facto de eu, Carlos Bonaparte, estar de férias. Mas nesse dia 6 de agosto não irá então haver esse programa. Irá sim haver uma edição especial em que, sem música, iremos ter aqui várias músicas que representaram Portugal ao longo dos anos. Serão 10 ao todo. Enfim, será uma edição especial do Histórias da Eurovisão. Mas isso já são outras cantigas. Ora, para já vamos centrar-nos neste festival, o de 1974, 19º, com estas duas melodias. Carita Armstrong, Keep Me Warm, que representou a Finlândia, e depois Olivia Newton-John com Long Live Love, música que no mesmo ano, 1974, representou o Reino Unido. There's nothing for me. Oh, E se Carita Holmstrong representou a Finlândia, já Anna Karine Strong representou a Noruega, juntamente com The Bandic Singers. A música que dá pelo nome de The First Day of Love representou então a Noruega. Já a música que representou a Bélgica foi o tema Fleur de Liberté, um tema que não passa de todos, percebido em Portugal, já que o cravo é uma flor, precisamente, da liberdade. Ficaram a perceber se o nome não terá alguma inspiração na Revolução Portuguesa. Talvez não, porque no dia 25 de Abril já não havia tempo para compor uma música para a Eurovisão. Já que o Stan, não deixa de ser uma coincidência ainda assim, já que o Stan traz-nos esta Fleur de Liberté, enquanto que antes vamos ouvir a música de Anne-Karine Holmes, aliás, Anne-Karine Strong, e The Bendix Singers, o tema The First Day of Love. Este representou a Noruega, vamos ouvi-lo já a seguir. Depois vamos então ficar com Jacques Houston e Fleur de Liberté, que representou a Bélgica no festival Eurovisão da Canção de 1974. Nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Toi qui étais la princesse du vent, est-ce bien ici que tu vis? ce palais de fer et de ciment où les arbres sont l'ennemi. Tu as les doigts crispés sur l'avenir sans voir que le présent est mort. L'heure est venue pour moi de repartir. Ce soir, je serai seul encore. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. E chegamos, estimados ouvintes, ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Vamos fechar por aqui o programa de hoje com Tina Reynolds e Cross Your Heart. A música representou a República da Irlanda neste 19º Festival Eurovisão da Canção, promovido pela EBU, a European Broadcasting Union. Depois vamos ficar com um motivo pelo qual nos fez despertar o interesse neste festival e o motivo pelo qual ficou na história. Os ABBA vão cantar, ainda que versão estúdio, o tema Waterloo. A música, aliás, cantada, peço desculpa, não em estúdio, mas sim ao vivo. A música cantada então no próprio festival, no ano de 1974. Venceu este festival a Suécia com os ABBA e o tema Waterloo. É precisamente com eles que me despeço, deixando-lhe votos de continuação de uma ótima noite na companhia da sua rádio interweb. Já a seguir chega mais um suplemento musical, hoje com música rock. Oh, and it's Napoleon. Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. History book on the shelf is almost repeating itself.